Você fala, só fala, mas no fundo isso tudo é sufoco de palha. Dá pra ver que você não consegue me esquecer. Você corre, você foge, mas sempre acaba assim. Você correndo pro meu beijo, tô sempre pronto pra matar o teu desejo. No fim da noite você me procura, te dizer não pra mim é uma tortura. Você faz falta que não tem jeito, tô sempre pronto pra matar o teu desejo. Você fala, só fala, mas no fundo isso tudo é sufoco de palha. Dá pra ver que você não consegue me esquecer. Você corre, você foge, mas sempre acaba assim.